Oi, aqui quem fala é o Nerd Rabugento e esta é a primeira tentativa do Nerd Rabugento de fazer um podcast. Na verdade, eu ainda não sei nem direito como que eu vou fazer esse podcast, mas se você está ouvindo isso que eu estou falando é porque eu tive coragem de colocar isso no ar. Então, se vira, você vai ter que, a partir de agora, se adaptar ao mundo rabugento, que é o nome desse podcast, que eu ainda não sei nem sobre o que eu vou falar direito, mas eu acho que eu já sei sobre o que eu vou falar. Na verdade, a minha ideia é meio maluca. Eu vou ficar, enquanto eu caço as notícias pro rapidinhas do Nerd Rabugento, eu fico comentando as notícias aqui com você. Vamos ver como é que eu vou colocar isso no ar, vamos ver como é que isso vai ficar no ar. Eu ainda não tenho nem certeza como isso vai ficar no ar, então deixa eu anotar aqui que esse é o Mundo Rabugento número 1, mas é o Rapidinhas número 44. Vamos lá, quais são as notícias de hoje em dia? 100 Bullets, aqueles quadrinhos sem balas. O filme foi confirmado com Tom Hardy. Tom Hardy, o ator que apareceu em Mad Max Fury Road, agora vai fazer o seu projeto dos sonhos, 100 Bullets, sem balas, que é aquela história em quadrinhos da Vertigo. Deixa eu entender aqui, Brian Azzarello, spin-off, major series, blá, blá, blá, blá, blá. Primeiro promo para a televisão de Star Wars, acho que vocês viram o primeiro promo, que na verdade é só uma coletânea das imagens antigas, com uma ceninha inicial que mostra o poderio militar do Império. Bobagem também. O filme Fantastic Four foi cancelado, Fantastic Four 2 foi cancelado e Deadpool 2 já ganhou o seu lugar. A Fox estava esperando que o reboot de Quarteto Fantástico fosse o próximo passo na sua, no seu Marvel Cinematic Universe, o universo cinematográfico da Fox, da Marvel, que eles estavam querendo fazer o segundo, mas como o Quarteto Fantástico foi mal pra caralho, fez 26 milhões no dia de estreia, acho que não vai muito longe, ele foi cancelado. Está aqui assim, cancelado a sequência. E o dinheiro que iria para a sequência de Quarteto Fantástico já está sendo direcionado para Deadpool 2, que a gente nem sabe se Deadpool 1 vai ser bom, mas eles estão apostando em Deadpool 2. É a Fox trabalhando, né? Que a Fox é uma beleza. Eu acho que eles não sabem direito o que eles estão fazendo. Deixa eu ver o que mais tem de notícia aqui. Cadê? Tá falando de Monstro do Pântano. Quarteto Fantástico falando mal. Os quadrinhos mais vendidos de 2014. O Homem-Aranha foi o mais vendido. Número 1 do Homem-Aranha foi o mais vendido. Walking Dead foi o segundo mais vendido. O Rocket Raccoon, aquele do Guardiões da Galáxia, foi o terceiro mais vendido. A Morte do Wolverine em quarto e em quinto. O Thor em sexto, Pecado Original em sétimo, Morte do Wolverine, oitavo, nono, Superior Spider-Man em décimo, Vingadores e X-Men eixo. Em décimo primeiro, Homem-Aranha, Batman, olha só, uau, a Marvel domina a maioria das posições aqui. O primeiro da DC só aparece em 14º lugar, que é o Batman. Isso porque o Batman é o cara que faz mais sucesso no cinema, né? Tudo que tem Batman no cinema vende que uma beleza. Mas nos quadrinhos ele só aparece aqui em 14º lugar. Depois em 15º, Batman Future's End. Depois 18º, 19º, 20º, Batman, 22º, 23º, Batman. Mas ninguém bate o Homem-Aranha. E em segundo lugar, o Walking Dead. Tá? Isso é uma notícia interessante que eu posso talvez falar no Rapidinhas do Nerd Rabugento. Deixa eu anotar aqui. Bobagem. A lista completa de qual filme, qual estúdio Tem os direitos dos personagens, a lista completa dos personagens por estúdio. Então vamos lá, a Fox tem os X-Men, Wolverine, Tempestade, o Professor X, o Fera, o Quicksilver lá, o Mercúrio, que apareceu sem o nome ser mencionado, a Feiticeira Escarlate, mesma coisa, Vampira, Homem de Gelo, Jean Grey, Cíclopes, Magneto, Noturno, Dente de Sabres, Fanático, Jubileu, Colossus, Mística, Pyro. A Fox também tem o Quarteto Fantástico, que tem o Surfista Prateado, Deadpool e o Fator X. A Sony tem o Homem-Aranha, que tem o Venom, a Mulher-Aranha e o Sexteto Sinistro. A Disney, que é dona da Marvel, tem os Vingadores, com todo mundo dos Vingadores, Demolidor, Agente da Shield, Agente Carter, Homem-Formiga, Inumanos, Guardiões da Galáxia, Capitão Marvel, Miss Marvel. Que lista mais vazia é essa? Vamos lá, o que, que é isso aqui? Não, tudo séries, tudo animação, não, bobagem. Bobagem, outra hora eu falo sobre isso. Vamos pulando aqui. O Constantine vai aparecer na série Arrow, é isso? Deixa eu ver isso aqui. O Constantine vai aparecer na série Arrow. Olha só, mais uma notícia legal. Matt Ryan vai reprisar o seu papel na série cancelada da NBC Constantine na quarta temporada de Arrow. Deixa eu ver, é um rumor papapá, que pode realmente acontecer. Tá dizendo aqui que é um rumor que pode realmente acontecer. Mas vai ser um episódio só. Porra, legal isso, interessante. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Os personagens e as descrições do Power Rangers. Eu não ligo para Power Rangers, mas o povo, na verdade, o pessoal mais velho tá feliz da vida porque vai ter um filme do Power Rangers. Jason, 17 anos, Kimberly, 17 anos, Trini, 17 anos, Billy, 17 anos, Zack, 17 anos, tá? Bobagem, bobagem, bobagem, bobagem. O que o incidente internacional da Sokovia no filme dos Vingadores causou em Capitão América Guerra Civil? Deixa eu ver aqui se tem uma notícia interessante. Aqui uma notícia sobre o plot de Capitão América. Os incidentes internacionais envolvendo os Vingadores resultaram num problema político, governamental, que determina os serviços. O novo status quo dos Vingadores, que era de proteger o mundo, parece que modificou. Ah, bobagem, bobagem, bobagem. Spoiler: o rumor, de acordo com fontes confiáveis, desse incidente internacional com Capitão América e Feiticeiro Escarlate pode enfiar no meio os ossos cruzados, o vilão Ossos Cruzados, que na série, spoiler já falando aqui, que na série de quadrinhos é ele quem mata o Capitão América na Guerra Civil dos quadrinhos. O único problema é que o Crossbones, Ossos Cruzados, está usando uma roupa suicida cheia de explosivos. Nada faz muito sentido assim. Bobagem, bobagem, bobagem. Não vou falar sobre isso. Bobagem. Mas a do Constantine participar de Arrow é interessante. De novo, Tom Hardy na produção de 100 Balas. Não. Deixa eu passar para a próxima. Vamos ver o que temos aqui. Ned Stark pode estar retornando para o próximo Game of Thrones. Será que vão fazer como se diz, um flashback com o Ned Stark? Deixa eu ler aqui. Watchers the Wall. Ah, o Ned vai voltar como um moleque de 13 anos, ou seja, flashback mesmo. Tá, essa matéria pode ser que vá pro Nerd Rapidinhas do Nerd Rabugento. Porra, legal. Vamos ver o que mais temos aqui de notícias para esse Rapidinhas. My Country Broken. É o motivo que você não vai ver o Super-Homem na série do Supergirl. Deixa eu ver aqui qual o motivo você não vai ver o Super-Homem na série do Supergirl. Não passa no avião? Não. Papapá, papapá. Painel. Deixa eu ver. Não. Bobagem, bobagem, bobagem, bobagem. Não, não diz exatamente por quê. Bobagem. Deixa eu ver aqui, o que mais temos de notícia? Deixa eu pular essa parte aqui, que isso aqui é enrolado pra caralho. Deixa eu ver as séries. Os filmes mais pirateados da semana passada. Vamos ver quando vai sair esse podcast, então espero que saia nessa semana. Exterminador do Futuro. Pitch Perfect 2, como que é o nome dessa porra em português? Não lembro. Hot Pursuit, que é o das policiais lá. Missão Impossível, ó, Missão Impossível Piratão. Tá em quarto lugar dos filmes mais pirateados da semana passada. Velozes e Furiosos, Insurgente, Homem-Formiga. Em oitavo lugar, um filme chamado Aloha, que eu não tenho nem ideia de que filme seja esse. Depois Minions e Jurassic World. Esses são os 10 filmes mais pirateados da semana passada. Aloha é uma comédia romântica tosca com 19% no Rotten Tomatoes. Tá, vamos pular isso então. Não interessa. Próxima notícia, vamos lá. É oficial, Supergirl nunca vai cruzar com a série do Arrow ou do Flash. Tá dizendo aqui que nunca, nunca vai ter Supergirl em Arrow ou Flash. Vamos descobrir por quê. Antes disso, Capitão América Civil War, Homem-Aranha vai estar com a roupa no filme. Ah, que grande notícia essa! Olha, Capitão América, o Homem-Aranha vai aparecer com seu uniforme em Guerra Civil. Puta que pariu essas notícias toscas. Diz que o homem. Enquanto isso, um canal aqui diz que o Homem-Aranha vai ter dois uniformes diferentes em Civil War. Um feito à mão e outro oferecido por Tony Stark como o uniforme oficial com as cores clássicas. Ou seja, ele vai ter um uniforme feito à mão, tosquíssimo, e aí o Tony Stark vai dar um uniforme novo para o Homem-Aranha. Tá, spoiler de Guerra Civil com o Homem-Aranha. Vai sair um reboot do filme clássico A Criatura da Lagoa Negra. Ok. Sobre Fantastic Four, Quarteto Fantástico, papapá, tem aqui várias. Tem um trailer. Ah, tá. Se você procurar na internet, você vai encontrar um B-roll, um vídeo que mostra algumas cenas que não foram para que não foram para o filme Quarteto Fantástico. Pôster novo do Hateful Eight, o novo filme do Tarantino. Tem um negócio meio estranho aqui, vários risquinhos. X-Men Apocalipse, outro dia, outra behind scenes, por trás das cenas das fotos no Instagram do Bryan Singer sobre o X-Men Apocalipse. Ou seja, se você entrar no Instagram do Bryan Singer, você vai ver uma foto de uma cena por trás das câmeras tosca do X-Men Apocalipse. Vamos lá. A Supergirl de novo. Papapá. De acordo com Supergirl, nunca vai se cruzar aqui. Não diz exatamente por quê. Ah, porque são networks, são redes diferentes. A rede da CW nunca vai se misturar com a rede da CBS, que é onde vai passar Supergirl, tá? Por problemas de. Como se fosse uma série passando na Record, outra série passando no SBT, e as séries não vão se cruzar. Ok, é meio óbvio isso, mas ok. Hannibal foi cancelado pela NBC, mas ainda está vendo algumas possibilidades de passar em algum outro canal, mesmo cancelado. Sobre Arrow, Parker Young has been casting. Tá, vai ter um personagem novo, não explica muito aqui. Outcast, a adaptação dos quadrinhos do Robert Kirkman, Outcast. A Cinemax está querendo adaptar Outcast. Nem sabia que tinha um quadrinho do Rob Kirkman chamado Outcast, mas está dizendo aqui que a Cinemark está querendo adaptar esses quadrinhos. A Cinemark é legal. A Cinemax, não é Cinemark. A Cinemax é legal, tem o Banshee. Banshee era uma série legal. Legends of Tomorrow, da DC. O showrunner é Phil Klemmer, nunca ouvi falar. Tá, Bobagens, Zoo, uma série chamada Azul, que está rolando ainda, também outra bobagem. Agentes da Shield. Deixa eu ver. Mais bobagens. Demolidor. Saiu novas fotos de John Bernthal no papel do Justiceiro na série Demolidor. The Strain. Falando fotos de Identity, deve ser algum episódio com alguns vampiros, uma coisa meio maluca aqui, uma mulher com pouco cabelo, com dois vampirinhos andando do lado. Tá, essas são algumas notícias rápidas. Aliás, eu preciso saber de vocês, este podcast, que se é que pode se chamar isso de podcast, vai sair no nerdrabugento.com.br, então provavelmente vocês já vão pegar isso lá, vai ter a areazinha de comentários, eu quero que vocês comentem para ver se esse tipo de podcast que eu estou fazendo meio maluco aqui, de ficar falando as notícias, é interessante para você, porque eu acredito que seja a única maneira que eu tenho realmente de fazer um podcast decente sozinho aqui em casa, enquanto eu estou caçando notícias para o Rapidinhas, eu fico comentando até as notícias que não vão para o Rapidinhas. Eu preciso mesmo saber se você curte esse tipo de podcast. É meio maluco, né? É meio maluco. Eu espero que você curta, porque provavelmente esse é o único tipo de podcast que eu posso fazer. De novo, esse podcast vai se chamar Mundo Rabugento e este é o número um. E se você estiver ouvindo, é porque eu tive coragem de colocar ele no ar. Ah, vamos lá, Capitão América Civil War, mais notícias. Os dois times, o time do Capitão América, Guerra Civil, vai.